Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos ao podcast dessa semana. Dessa vez a gente vai falar aí sobre um tema aí um tanto quanto comum. A gente já falou aqui antes, né? Afinal, é a segunda vez que a gente vai gravar esse tema, que é o Viagem no Tempo. É a segunda vez? Peraí, quando? Qual foi a primeira? Peraí, agora eu tô perdido. Esse paradoxo tá me matando. Eu acho que alguém desrespeitou as regras do vira-tempo agora, só acho. Aqui quem fala é o Jim, e muito obrigado por ouvir esse cast, e até a próxima. Maldito, roubou minha piada. Caramba, aqui é o Seiji, e o Jim foi no tempo e roubou minha piada, caramba. Aqui é a Adri, eu tenho certeza de que todas essas voltas no tempo pra consertar essa piada escrota vão ser a causa da Terceira Guerra Mundial. Obviamente. Com briguem, certeza. Filhos Opa. Da puta, briguem! E pra começar esse incrível podcast pela segunda vez, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como funciona a viagem no tempo, né? Na forma teórica. E como seria possível, né? Porque pode não parecer, mas o tempo, ele é bem mais esquisito do que parece. Começar falando que, na verdade, o tempo é uma construção. O tempo não é uma coisa concreta que você pode assegurar a existência. O conceito de tempo é uma construção, se a gente for pelo lado filosófico da coisa. Errado. Nesse novo lado filosófico, sim. É o tema de estudo e o tema de piração de várias ciências, tanto ciências da natureza quanto ciências humanas. Pra filosofia, o tempo é uma construção. Então, assim, se você for analisar friamente, o tempo não existe. Se você quiser pirar por esse lado. Então, aí é que tá. Eu já discordo de você, Dri. Porque aí entra a maluquice de uma coisa muito legal chamada ciência, né? Pois a gente tem um cara aí que é pouco famoso, que é o Albert Einstein, né? Ele provou que o tempo existe, de forma prática. Esse que é o problema. Uhum, a relatividade dele. E, inclusive, ele provou que, dependendo do lugar que você tá no universo, o tempo passa mais rápido ou mais devagar. Uhum. Eu tô indo pelo conceito filosófico da coisa, porque é a área que eu tenho mais afinidade. Mas o que que a gente sabe, analisando por esse viés? Que, na verdade, o que nós temos são formas artificiais de ver a sequência de eventos se desenrolando. O que as pessoas veem como tempo, muitas vezes, é aquilo que elas mensuram pelo relógio, pelo calendário. O que não deixa de ser uma construção, como os idiomas, como os costumes, como as religiões. Mas aí tá da visão do tempo como aquilo que nós medimos por calendários, por relógios e afins. Vocês perceberam que eu não consegui dar um conceito de tempo, assim, bom, porque é uma das coisas mais difíceis de você conceituar, dar uma imagem fechadinha da coisa. O que eu posso falar que é justamente a progressão de evento A para evento B e a forma como nós calculamos a passagem de um estado para o outro. Mas o que a gente tem mais contato são justamente com as construções que nós criamos para poder analisar esse fenômeno, para poder mensurar esse fenômeno, para a gente poder achar que tem um certo controle sobre ele. E foi por isso que, desde os primórdios da sociedade humana, qual foi uma das maiores necessidades? Conseguir controlar o tempo para quê? Para saber as estações, para saber os horários do dia. Para sobreviver. Para sobreviver, exatamente. Essa abordagem tem muito a ver com a questão prática da coisa. Então, o que a gente vê como tempo no nosso dia a dia é uma construção. Mas aí vem a ciência, vem a física, vem a relatividade e dá um nó nisso tudo. As duas noções, por mais opostas que pareçam de certa forma, elas não são contraditórias. São só formas diferentes de analisar. E é isso que é o mais legal, porque as ciências da natureza nasceram muitas vezes da filosofia. Então, assim, mesmo quando elas se contradizem, elas mesmo que falam a mesma língua. Isso é legal pra caralho. Eu adoro isso. Uma outra coisa interessante é que o Albert Einstein, ele, pra começar, olha só como o cara foi foda. Se você der uma estudada mais na teoria geral da relatividade, em uma paulada só, ele falou que o tempo e o espaço são uma coisa só. Isso. E provou que são uma coisa só. E outra coisa, ele pegou o conceito de gravidade que existia e falou, ó, tá errado, gravidade na verdade é essa outra coisa aqui, e provou. Também. É porque se você pensasse antes, a física clássica seria uma física mais newtoniana também, né? Que ela diz assim que o tempo e o espaço são coisas diferentes, independentes. Então você tinha aquele conceito clássico assim de que o tempo não vai influenciar no espaço, o espaço não vai influenciar no tempo. Só que aí você tem uma quebra de paradigma com Einstein, por exemplo, com a sua teoria da relatividade, que mostra, não, que as duas coisas são conjuntas, né? Uma afeta o outro, o conceito do espaço-tempo, e de que você tem o efeito da gravidade com uma massa muito pesada afeta esse conceito do espaço-tempo, e por isso você tem essa distorção no espaço-tempo e tem atração, né? Para esses objetos que então uma massa mais concentrada, porque ela deformou esse pano, né, digamos assim, do espaço-tempo. Para as pessoas que, como eu, são de humanas e boiam com essa porra, vamos começar um pouco mais devagar. Ok. O que a física clássica diz sobre gravidade? Vamos falar sobre física clássica, porque é a única coisa que eu tenho coragem de falar. Tá. Porque, afinal de contas, massa, eu tô sendo vestibular, alguma coisa tem que saber. Massa traz massa. É, se a gente for lembrar das leis da gravidade, se a gente for lembrar do que Newton dizia, ele criou certas fórmulas matemáticas e, essencialmente, dizia que massa vai atrair massa e ela, a massa que vai... Um corpo A vai exercer uma determinada força sobre um corpo B e ele vai receber a mesma força de intensidade igual e de sentido oposto desse outro corpo. Então, a lei da ação e reação nada mais é do que dois corpos vão exercer um sobre o outro a mesma força em intensidade, mas em direções opostas. E por muitos séculos, toda a física foi construída baseada nas ideias clássicas propostas por Newton. Sim, sim. O detalhe interessante é que essas ideias clássicas propostas por Newton e todas as contas que ele contribuiu e que foram contribuídas graças a isso, como massa igual, aceleração igual... Eu não lembro agora as contas. Força igual massa vezes aceleração. Isso. Elas funcionam muito bem na nossa escala. O problema é quando você começa a ficar muito grande ou muito pequeno. Isso. Aí você tem física relativística, espacial, a física quântica, né? A gente foi percebendo que as leis de Newton não eram tão universais quanto pareciam à medida que nós fomos descobrindo as menores divisões da matéria. Nas primeiras descobertas sobre átomos, e aí você descobre que os átomos não são a menor unidade. Você descobre que os átomos são compostos por prótons, elétrons e nêutrons. Aí você descobre que prótons, elétrons e nêutrons também não são as menores unidades. Só que pra uma coisa tão pequena existir, ela tem que obedecer a regras próprias que a física newtoniana clássica não conseguia explicar, certo? Certo. Aí chegou esse cara aí, que é o Albert Einstein, né? Ele tava muito obcecado com a luz. Ele ficava muito encucado, que era, por exemplo, física clássica, certo, Dri? Certo. Se eu tô em cima de um carro e jogo uma bola, e você não tá em cima de um carro e joga a bola, só que o meu carro tá em movimento, tá? A minha bola vai mais rápido que a sua, em relação, se a gente jogasse com a mesma força. A mesma intensidade. Forças de mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido, certamente que o deslocamento não seria o mesmo, porque teria uma aceleração prévia. Eu tô gastando tudo de física que eu sei na minha vida nesse cast. Que coisa legal. A luz ignora isso. Sim. Tipo, não importa se você tá num carro em movimento ou se você não tá num carro em movimento, não importa. Ela ignora isso. Por muito tempo isso não chegou a ser um problema porque as pessoas não viam a luz como matéria. A luz era energia. Era vista apenas como energia. Então a energia não vai obedecer às leis da matéria. E a luz simplesmente ignorava isso. E isso deixou o Albert Einstein muito empucado por muito tempo, né? Até que chegou à conclusão que a luz, ela vai tão rápido que pra se manter constante, o resto do universo tinha que se curvar ela pra ela sempre manter a mesma velocidade, entendeu? Eu sei, é bizarro. Não, é bizarro, mas de qualquer forma, justamente porque a luz, ela ao mesmo tempo que ela tem características de matéria, ela tem características de energia. Eu acho que esse foi o grande nó na cabeça dos cientistas do século XX. Você perceber que a luz não é absolutamente uma coisa e não é absolutamente outra. É uma coisa muito louca. Ela é matéria, ela é energia e ela pode ser os dois ao mesmo tempo. Pode se comportar como os dois, dependendo da situação, dependendo da forma como você mede. Sim, que isso tudo tem a ver com viagem no tempo, né? Que gravidade tem a ver com viagem no tempo, que eu acho que a gente tem que falá-la de uma vez, né? Sim, porque a gente tá só gastando os videozinhos de YouTube e tal. E perdão, querido ouvinte, se você é um grande estudioso de física, se a gente falou alguma bobagem. Me perdoe, eu sou de humanas, tá? Eu faço o meu melhor, perdão, mas eu nada, perdão nada. Manda e-mail corrigindo a gente que a gente vai ler. Que perdão, justo, o quê? Justo, gostei. Corrige a gente quer aprender. Exatamente, mas assim, não odeia a gente tá tentando, tá? Mas então, voltando, o que acontece? A matéria que a gente tava falando, que a física newtoniana fala que matéria atrai matéria. O que acontece é um pouco diferente. A matéria, ela distorce o espaço. Aí, no que ela distorce o espaço, aí é uma analogia, porque, na verdade, é tridimensional, mas é uma analogia bidimensional que eu vou fazer agora. Imagina se tem um pano esticado, certo? E você coloca uma bola de boliche em cima desse pano. Esse pano é o espaço e essa bola de boliche é um planeta. Então, quando você coloca ali, ela distorce o espaço. No que ela distorce o espaço, o espaço em volta, né, que seria o pano, começa a empurrar as coisas em direção a essa bola. Então a bola em si, ela não gera uma energia misteriosa, que seria a gravidade. Não, ela distorce tudo e o próprio universo empurra as coisas. É uma analogia que as pessoas usam bastante, né? Você pode fazer na sua casa, pega massas de diferentes pesos e coloca num pano que estica. Você vai ver que o maior vai pro centro e os outros vão orbitar ao redor. Tipo, eles vão deslizar, eles vão cair na direção daquele objeto maior. Se você for pensar em uma escala planetária, ele não vai simplesmente deslizar. É, só que na escala planetária, ele atua pra todos os lados. Isso que é esquisito e um pouco contra-intuitivo. Aí, por causa disso, como a gente falou antes, o espaço e o tempo, fundamentalmente, são uma coisa só. Então, no momento que você distorce um, o outro também é distorcido. E vice-versa. Uhum, por isso que o termo usado é o espaço-tempo. Não só espaço ou tempo, é espaço-tempo, tudo junto. Se você tá dilatando o espaço, você vai acabar também mexendo no tempo, no fim das contas, né? E isso mostra um pouco da teoria da relatividade espacial também. Se você se deslocar numa velocidade muito grande, o tempo vai ser afetado. A percepção de tempo do objeto que está na velocidade grande com o espectador de fora. Tem uma outra coisa também que é bem esquisita, que daí entra também um pouquinho mais já na parte de viagem no tempo que eu tava vendo no documentário, que o cara ele faz uma analogia e fala que o universo e o espaço-tempo é como se fosse um grande pão. Adoro analogias com comida. Continue. É, muito bom, adoro. Quando você pega uma fatia do pão e tira desse bolinho, você vai ter uma fatia do agora. Ok. E o que que seria a fatia do agora? Seria, por exemplo, a gente tá gravando aqui, nós três estamos gravando nesse momento, então isso tá na fatia do agora. Tipo, minha cachorrinha tá deitada na minha cama, ela está nessa fatia do agora. Oh. O carro que tá lá no... tem um carro andando na rua, ele tá nessa fatia do agora, certo? Certo. Só que essa fatia do agora, ela não é fixa no universo todo. Por exemplo, se você acelerar demais, essa fatia do agora que tava reta, você vai colocar uma inclinação de grau nela. E mesmo se você acelerar pouco, vai ter uma inclinação de grau nessa fatia, que lá longe você vai perceber. Então, por exemplo, voltando para aquela fatia de agora que a gente estava falando, né? Que nós três estamos parados, certo? No outro lado do universo, vamos supor que tem um alienígena lendo um jornal, certo? Ele está nessa fatia de lua agora. Só que vamos supor que eu resolva aqui pegar uma bicicleta ou um carro e comece a andar uma velocidade normal pra gente. Sei lá, 30 km por hora, certo? Okay. Só que eu tô andando numa velocidade normal em direção ao planeta desse alienígena. Por ele estar muito distante, anos-luz de distância, a minha fatia do agora muda. Se você pegar a distância suficiente lá longe, que tá a anos-luz de distância, essa nova fatia de agora vai estar, tipo, sei lá, 200 anos na frente. Vocês entenderam? Um pouco. É meio de explodir a cabeça. E tem um detalhe, isso se eu estiver indo na direção do planeta. Se eu pegar esses 30 km e for na direção oposta do planeta, a terceira fatia de agora, naquele planeta que tem o alienígena, vai estar 200 anos pra trás. E aí vocês percebem que tempo, espaço e suas relações são uma grande putaria, né? A gente pode resumir meio que assim. Isso é muito fenomenal. Tipo... Não, sim, é surreal, mas mostra que a gente realmente conhece muito pouco do nosso universo. Finalmente a gente tá tendo mecanismos para fazer pesquisas e para desenvolver teorias para se não ver isso na prática, que a gente sabe que isso é impossível, mas a gente chegar mais perto de uma verdade, chegar mais perto de como essas coisas realmente acontecem, de como o nosso universo se constrói. Então, assim, eu não acho que a visão filosófica, a visão social do tempo que nós temos vai mudar, não vai. Mas coloca essa camada nova. E isso, inclusive, na segunda parte do cast, vocês vão percebendo o quanto que isso tá impregnado no imaginário popular. A ideia de você viajar pelo tempo e das consequências de viajar pelo tempo, quanto que isso é... Isso tá fixado na cabeça das pessoas, tá? E a gente finalmente tá começando a entender uma forma como isso realmente pode acontecer. É muito foda você tá vivo na época em que as pessoas estão estudando sobre isso e estão chegando a conclusões. Isso é muito legal. Sim, isso é muito legal. E tem mais um detalhe, Dri. Isso também quebra um pouquinho o paradigma do tipo, só existe o que vai acontecer e o que aconteceu. Se você estiver longe o suficiente, só de você andar uma velocidade baixa, 30 km por hora, não é difícil. Você muda tudo isso, você muda toda essa construção. Não, é por isso que, assim, a teoria clássica... Ela é válida, exceto quando você tem altas velocidades ou pequeníssimos objetos, né? Distâncias muito grandes ou muito pequenas, coisas atômicas. É, inclusive, uma outra coisa interessante aqui de falar, que não é exatamente viagem no tempo, mas meio que entra também, é sobre a teoria do multiverso. Ah, sim. É porque espaço e tempo tá ligado em variações de frequências diferentes, acaba dizendo também esse conceito, né? Se é possível viajar entre esses multiversos, aí é outra história. É, então, só que tem uma coisa fundamentalmente, quando você vai estudar um pouquinho mais seriamente sobre o multiverso, né? Uma coisa que o pessoal realmente fica falando, o multiverso é porque... por causa da física quântica, porque o meu eu fez uma coisa diferente, mas não é bem assim que funciona. Porque a teoria do multiverso é que é o seguinte, teve o Big Bang e a gente tá num universo. Só que tem mais espaço pra depois do Big Bang. E tem outros Big Bangs lá. E esse espaço é infinito. E o que acontece quando você tem um espaço infinito, acontecendo eventos similares, com materiais escassos? Você não tem infinitas combinações. Inevitavelmente existe outra Dri, outro Jin, outro Sage. Só que eles estão em outros universos que tá separado por um espaço isso. físico. Isso. Teoria das bolhas, né? Basicamente, todo um universo gigante, uma bolha. É que nem aquele finalzinho lá do MIB, né? Então, um monstro alienígena com pequenas bolinhas de gude que representam o universo, sabe? Então, é mais ou menos... É meio assim. Só que os caras não estão jogando bolinha de gude com nós. Você não sabe? Não sei, então. Mas é meio isso, né? Ele é infinito, mas ele é limitado fisicamente, num certo ponto. E que você tem vários universos também. Mas isso não é teoria do Viagem do Tempo, ainda assim. Não, não é teoria, mas tem um pouquinho a ver, porque tem muita. Porque o pessoal fala que essa teoria, na verdade, é a teoria das cordas. Isso que eu conheço. E o pessoal confunde isso no imaginário popular da Viagem no Tempo. Eles falam que essa teoria do multiverso é uma teoria das cordas e que o que tá separando uma coisa da outra, na verdade, é o tempo. Vou saber disso. Até porque teoria das cordas não tem nada a ver com viagem no tempo, tá, galera? Quando a gente fala de teorias de viagem no tempo, acho que dá pra gente pensar em como que a ficção aborda a viagem no tempo. Eu vejo mais duas classes, por assim dizer. Pessoas que se movimentam pro passado ou pro futuro dentro de uma única timeline, e aí acontecem todas as putarias de você estragar tudo que vem depois, efeito borboleta e afins. É a linha contínua. Ou... justamente isso dos multiversos, que você cria linhas do tempo paralelas e cada escolha que você faz coloca uma ramificação nessa linha, e aí você tem um universo em que você fez a escolha A e um universo em que você fez a escolha B. E as pessoas que viajam no tempo saltam de uma pra outra. Eu, pessoalmente, acho essa muito mais legal, mas os escritores tendem a cagar mais nessa. É assim, vou fazer um paralelo assim entre ficção e o que se pode debater na realidade. A realidade... são hipóteses, não, nada práticos, mas na realidade, o que você consegue fazer é viajar para o futuro. Sim, é possível viajar para o futuro. Para o passado, impossível. Não dá para fazer isso. Na verdade, é que a gente pode pensar o seguinte. Viagem no futuro, você pode fazer o seguinte. Se você viajar a uma alta velocidade, gastando uma alta energia, você consegue fazer assim pelo meio da relatividade, você consegue viajar no futuro. Se você estiver bem perto da velocidade da luz, o seu tempo vai passar pouco em comparação ao restante. Então, se eu viajar, sei lá, poucos segundos na velocidade da luz, pra mim parece que passou segundos, pro pessoal que tá lá fora, passou milhares de anos, né? Esse é um jeito, e também tem pelo buraco de minhoca, se for possível ter um buraco de minhoca e ele conseguir durar o tempo suficiente pra conseguir atravessar ele, porque o buraco de minhoca é um atalho, já que o espaço-tempo ele é curvo, né? Você consegue achar pontos que você consegue cruzar de um ponto a outro, e você consegue, então, no caso, fazer essa viagem no tempo. Aí é que tá, Sage. Esse do buraco de minhoca, tava até dando uma lida sobre, né? Existe, inclusive, uma subteoria do buraco de minhoca, porque buraco de minhoca, até hoje, ele não foi visto, não foi comprovado. Então, ele não passa de uma especulação, né? Subteoria, subhipótese dentro do buraco de minhoca, que diz o seguinte. Se ele realmente existe, e se ele consegue realmente juntar o ponto A ao ponto B, e se ele manipula o espaço dessa forma, nada impediria dele manipular o tempo dessa forma, dele ligar um ponto no tempo a outro ponto no tempo. Isso. Independente de ser passado ou futuro. Então, teoricamente, se o buraco de minhoca não for uma hipótese, for real, e tiver alguma forma da gente no futuro criar buracos de minhoca, daria pra fazer viagens no tempo a partir dele. Exatamente, por isso que eu falei que existem essas duas hipóteses, nada práticas. Agora, a questão assim, pra viajar do futuro pro passado realmente não dá, não adianta nem gastar tempo os cientistas estudarem, porque na verdade eles falam, é uma perda de tempo, porque não vai funcionar mesmo, e sempre aqueles questionamentos. E se existisse mesmo essas viagens no tempo. O Stephen Hawking sempre falou, se existe mesmo essa possibilidade de viajar pro passado, cadê esses tais turistas do tempo? A gente nunca viu eles. Então... Pra começar, se realmente existe viagem no tempo pro passado, no futuro, eu acho que não é qualquer um que vai ter acesso, já começa por aí. O Carl Sagan, por exemplo, ele falou isso. Talvez existam esses tais turistas do tempo, mas eles são pessoas muito precavidas, né? E se escondem muito bem. Exatamente. Imagina só, se uma pessoa chega, eu vim do futuro pra alertar vocês, vamos colocar o cara no primeiro hospício. Não é só isso, além de colocar ele no primeiro hospício, provavelmente vai vir um monte de agente no tempo com a paradinha do MIB, fazer todo mundo esquecer e levar o cara pra prisão. Aí tem outra coisa que daí é um pouquinho piração. Vamos porque realmente existem turistas do tempo, certo? Os caras que estão fornecendo o serviço já sabem como ele vai se comportar no passado, porque ele já fez isso. Véi. Não é? O problema dessa parte de viajar no passado é o chamado paradoxo temporal, que isso ferra tudo. Se você é um cara do futuro e você for afetar alguma coisa do seu passado, de que forma ele vai afetar então sua pessoa que viajou pro passado? Por exemplo, tem o famoso paradoxo do avô. Se você é um cara do futuro e você viaja pro passado e você matar o seu avô, você não existe. Seu avô morreu, quer dizer que você não vai existir, quer dizer que você não vai conseguir viajar no tempo e você não vai conseguir matar o seu avô. Ou seja, criou um paradoxo. E por isso que tá essa grande bagunça que é a viagem no tempo pro passado também. E se criassem esse paradoxo, como a física vai reagir? Ela vai eliminar essa pessoa? Ela vai criar um problema? Se for numa linha contínua, piorou mais ainda. Se for em linhas paralelas, a gente... A sua linha do tempo vai estar ok, mas a outra que se viajou ferrou exato, tudo também. Mas aí não é mais seu problema, né? Mas quanto a isso de voltar no tempo, eu lembro que eu li isso já faz algum tempo. Em teoria, um dos possíveis resultados seria se você conseguisse, em um determinado corpo, em um determinado elemento, você conseguisse chegar ao zero absoluto. Ou seja, a ausência total de energia. Um dos possíveis resultados seria uma regressão no tempo, mas eu não sei até que ponto isso procede. Eu vi isso faz muito tempo também, já faz... Eu li isso em um artigo, alguém que tentou fazer uma temperatura bem baixa que teve um salto de um microsegundo por aí, né? No tempo. Mas aí, assim, aí que tá um outro ponto. Chegar ao zero absoluto é virtualmente impossível, pelo menos na nossa situação atual. Se fosse pra ter alguma forma de viajar no tempo, eu acho que a única realmente forma mais prática que poderia acontecer é a gente... Primeiro, descobrir buracos de minhoca. Descobrir como manipular e criar buracos de minhoca. E detalhe, o buraco de minhoca, ele teria que ter essa ligação além do espaço, mas também com o tempo, saca? Acho que seria a única forma. O problema do buraco de minhoca, você constrói um buraco de minhoca aqui e você precisa viajar até o outro ponto lá no espaço pra construir outro buraco de minhoca. Cara, até lá então... Não sei. E se tiver uma forma de você linkar o buraco de minhoca pra onde ele vai sair de um lado só? Você só fica escavando ele até achar alguma coisa ali no outro ponto. Não é uma passagem, é um túnel. Quer dizer, não são dois pontos ligados, né? É um ponto ligado escavando até encontrar alguma coisa. Se, eu acho que a humanidade acaba antes disso acontecer, se realmente for acontecer, tá? Se isso acontecer, eu acho que, pô, a galera vai estudar como fazer isso, pô. Já não inventaram o teleporte? Inventaram o teletransporte já pra partículas de luz? Eu não sei se vocês sabiam disso. Bem subatômicas também, né? Tudo bem, cara, é um começo. É um começo, né? Já conseguiu fazer teletransporte de uma partícula de luz subatômica por causa da física quântica. Mas em algum lugar começa, né? Exatamente, queria que transportasse um caminhão direto. Eu queria no meu tempo de vida, cara, ver esse negócio ainda. Olha, criogenia é uma coisa que existe. Não, você pode até ser criogenado, vamos ver. Espero que no futuro tenha um técnico pra reviver, cara. Não, o problema do Sage, Odri, é que ele já tá descido a ladeira aí há uns 300 anos, né? Porra! Caralho! Eu sou quase o Rip Van Winkle. Eu fico dormindo toda hora, o tempo passa. Ai, que vida triste. Você sabe que eu te amo, né? É, eu sei. Imagina eu tô se aqui anotando no meu caderninho todo seu amor. Nossa, cara, até perdi meu rumo agora. Mas o fato é, por mais que a gente não vá ver isso, nosso tempo de vida, e eu acho que as próximas 300 gerações da nossa frente não vão viajar pelo tempo e espaço, eu acho que a gente tá se encaminhando pra um futuro em que isso é uma possibilidade, sabe? Mas aí, o que que isso vai trazer? O que exatamente a gente estaria procurando viajando pro futuro? E se é, no momento em que a gente encontrar o que a gente tá procurando, o que que a gente vai fazer com esse conhecimento? O que que isso vai acrescentar? Olha, primeira coisa de tudo que daria ser interessante com viagem no tempo que daria pra fazer. Pesquisas acadêmicas do meio histórico. Porque aí, por exemplo, vamos supor, a gente vai voltar na época dos egípcios e vai ver os caras realmente construindo a pirâmide e quais eram as técnicas que eles usavam quando foram ETs que fizeram isso. Sinto muito. Ah, deixa eu acreditar. Eu gosto de ETs. Pô, imagina você, Dri, que se formou em biologia, se você pudesse pegar e acompanhar a evolução de uma espécie. Ia ser muito foda. Ia ser, tipo, a coisa mais espetacular de todos os tempos. Nossa. Exatamente. Você pega, você dá pequenos saltos no meio do estudo e você vai olhando a espécie evoluindo. Sim. Pro meio de acumular conhecimento, por si só, já é muito bom. Vamos supor que o panorama mais otimista é permitir viagens para o futuro. Esse é o problema dessas partes de hipóteses de viagem no tempo. Na realidade, você pode viajar pro futuro, mas e aí? Você vai ficar no futuro, né? Eu já vou te falar uma vantagem, assim, inerente disso. A gente pega, gasta todo o dinheiro que a gente tem comprando ações da Google e vai pro futuro, quando ela dominou o mundo. Você compra as ações, na verdade. Já é melhor do que hoje, porra. É uma boa, né? É uma boa. Apostar na loteria. Imagina daqui, sei lá, 1000 anos quando a Google, tipo, for dona da Lua. Ok, pode ser a Disney que é dona da Lua. Desculpa, eu não sei o futuro. Mas... Eu imaginei ele, tipo, a Google fazendo uma sede na Rua do Limoeiro e o Cebolinha falando que agora a Google é dona da Lua. Desculpa, gente, foi mal. Segue. Mas eu acho que já deu aqui até pra dar uma boa ideia de como, porquê e quando funciona a viagem do tempo, né? Sim. Seus ouvidos não ficaram perdidos? Tomara que não. E se você ficou perdido, tiver alguma dúvida, manda e-mail aí, que se a gente souber, a gente responde. a gente falar alguma abobrinha também, manda e-mail corrigindo nós, que a gente gosta de ser corrigido, né? Aham, com certeza. Mas e vamos falar aí um pouquinho sobre algumas obras que abordam esse tema. Bom, o primeiro que me chamou a atenção para um aspecto de viagem do tempo em ficção foi Madoka Mágica. Claro que não foi o primeiro que eu vi, mas foi o que deixou claro, viagem no tempo é uma bosta. A pessoa que consegue viajar no tempo só toma no cu. Quem assistiu Madoka Mágica, inclusive temos um cast de Madoka, por favor, escutem, link na postagem, percebeu que assim, a Homura poder voltar no tempo era um lixo, cara, ela só sofreu. E ela só fez todo mundo em volta dela sofrer. Então assim, eu gosto dessas obras que mostram a ideia de viajar no tempo como uma coisa ruim, não como a solução imediata e absoluta pra todos os problemas do mundo, que não é. Se a gente for pensar nas implicações de você mudar o passado, principalmente, é um bug muito perigoso. Então assim, eu gostei de Madoka Mágica porque mostrou bem isso, mostrou o quanto que pode ser perigoso e o quanto que pode ser destrutivo esse poder de poder alterar as coisas, porque no fim das contas você não consegue alterar tudo e você não tem controle sobre o que você vai mexer. Eu curti muito esse Madoka Mágica. Muito, muito, muito. Então, aí que tá. Mas o lance da Homura, Adri, eu acho muito que o que ela fez, ela realmente tomou no cu. Mas ela fez isso porque as pessoas já estavam tomando no cu antes, independente dela. Muitas histórias você vê personagens voltando e avançando no tempo pra tentar conseguir um final em que todos, sem exceção, consigam se sair bem. E na maior parte das vezes isso é impossível. Madoka Mágica mostra isso. Homestuck mostra isso. Que tem um personagem que o poder é justamente ele poder manipular o tempo. É uma ideia curiosa de viagem no tempo, em que assim, tem várias timelines e ele transita por todas elas, mas elas meio que se sobrepõem. Então, tipo, elas podem influenciar umas as outras, elas são completamente cientes umas das outras. E assim, ele tenta fazer isso, ele morreu na webcomic dezenas de vezes. E tentando salvar os amigos e não conseguindo salvar os amigos. Então assim, como isso aqui é um genocídio nesse ponto, porque muitas vezes ações dele matam a ele próprio. Muitas vezes mostra a ideia de você querer voltar no tempo pra salvar todo mundo como uma coisa egoísta e que ela é meio punida. É cruel, mas é interessante. Grande maioria dessas obras mostra assim o peso do viajante do tempo. E mostra, sim, como a mudança do tempo acaba sendo imutável, no fim das contas. Você pode querer fazer algumas coisinhas, mas a linha vai seguir daquele jeito. E o viajante no tempo, muitas vezes, ele quer tentar mudar essa situação por egoísmo, muito provavelmente. Por isso, todas as obras têm um tom muito dramático, né? E assim, então, eu digo assim que as histórias de viagem no tempo não é muito simples de serem contadas. Muitas vezes não são bem feitas. Pega alguns clichês, algumas coisas piegas. Algumas coisas são bem mais feitas também, né? Essa aqui do Madoka se mostra bem. A Homura, ela faz só essa viagem no tempo pra salvar a Madoka. Toda hora. E sempre dá merda. Sim, uma outra obra aí que eu acho que até o Seiji pode falar, porque eu não achei, mas eu sei que ele gosta pra caramba. Vamos ver. Que trata disso é um Doctor Who, né? Doctor Who fala da grande responsabilidade, sim. Assim, ele é muito conveniente em algumas coisas, eu digo. Ele fala de alguns paradoxos, mas ele esquece algumas coisas também. Mas ele é muito bom naquelas questões de responsabilidade. Toda ação vai ter uma consequência. Então ele vai tentar fazer alguma diferença. Mais pessoas vão morrer nesse caminho. Então não é tão divertido. Pessoas morrem no fim dessa história toda, né? Então ele mostra a grande responsabilidade de ser um viajante do tempo. De ter uma grande capacidade de estar sempre vivo. Reviver toda hora. Ele vê seus companheiros envelhecendo. Seus companheiros indo embora. Seus companheiros morrendo. E ele continua essa sua grande jornada, né? De viajar no tempo e salvar as pessoas. E assim, tentando ser o herói de que as pessoas necessitam em alguns momentos. Tem um seriado que eu infelizmente eu não lembro o nome. Eu queria muito lembrar o nome, mas eu sei que ele tinha Netflix, eu não sei se tem ainda. Que eu achei assim que ele era fenomenal. Só que ele mistura um pouco antes, porque ele, a coisa que está orquestrando a viagem no tempo é um computador quântico. Porque tem toda aquela teoria do computador quântico, quando você mede uma coisa, na verdade todas as outras daqui são reais, só que em outras realidades, não é? Não tem toda uma piração por causa disso? Uhum. Aí o que acontece, né, nesse seriado especificamente? Você tem um futuro merda, o planeta praticamente está acabado, e o jeito de salvar a humanidade é voltar no tempo e impedir que certos eventos aconteçam. Só que ele usa aquela viagem no tempo que é só da mente, saca? Travelers? Será que é esse? Então, só a mente viaja no tempo. Aí o que acontece? Ele começa a mandar agentes pro passado, e esses agentes, eles começam a mudar as coisas pro futuro, certo? Só que como o computador é quântico, ele não é afetado por essas mudanças. Eu entendi, mas assim, não lembro dessa série, mas tem um jogo que acontece isso, mas eu não posso falar qual é esse jogo, porque assim, ele é, isso é o puta spoiler da história, da gravação, e eu tô muito chateado, porque ele é muito bom. Achei que você ia falar, sabe do qual, Audrey, que você falou? Da menina que fica voltando no tempo, que é... Life Strange. É, Life Strange, isso. Então, o Life Life is Strange, ele tem uma pegada de viagem no tempo também que é muito a ideia do Madoka, só que eu acho que ela é um pouco mais pontual. As ações que podem ser modificadas, elas são muito recentes. Ela pode voltar um... Não, cara, é spoiler. Então, assim, a princípio o que nós sabemos é que ela pode voltar no tempo pra corrigir ações recentes. Seja refazer uma conversa com uma pessoa, seja tirar uma coisa de um determinado lugar e colocar em um outro lugar. Então, assim, são coisas pequenas, mas aí eu acho que o Life is Strange trabalha muito mais com a ideia do efeito borboleta, não apenas com viagem no tempo, mas como pequenas ações, elas podem ter um impacto gigante nos resultados futuros. Tanto é que a borboleta é um dos símbolos do jogo. Quando você sabe que você mudou alguma coisa e ela vai ter consequência, aparece uma borboleta na tela. O foda é que Life is Strange também, ele pisou na bola nesse aspecto, porque, infelizmente, tudo que você fez foi reduzido a escolhas muito simplistas no final do jogo, que era quando a coisa interessava mesmo. Mas não deixa de ser um puta jogo bonito. Inclusive, temos review sobre ele. Link na postagem, como sempre. Por que não expresso no futuro? Ou no passado? Quem sabe? Ou agora que saiu Before the Storm? Quem sabe? A Drila tinha citado uma obra, eu vou aproveitar e usar essa obra pra também citar outras duas, porque o conceito do viagem no tempo deles são bem parecidos. É um conceito que você usa um salto no tempo, né? Você não usa uma máquina. O que você faz é a sua mente voltar no tempo. Ou a sua mente voltar pro seu corpo do passado. Então, eu vou citar o efeito borboleta, o filme, né? Junto com isso, eu vou citar também um dorama muito bom chamado Proposal da Sakusen e um anime chamado Steins Gate. Grandes referências de viagem no tempo, pra mim, né? Porque esses três acabam sendo o mesmo mecanismo. Você tem um protagonista, ele acaba descobrindo de alguma forma a sua mente, ela acaba viajando por algum tempo no passado, esse seu conhecimento de futuro, digamos assim, que é o presente dele, né? Ele vai fazer alterações nesse passado, de forma de que haja modificações no futuro dele. E aí ele retorna imediatamente logo em seguida para sua mente presente e vê o que aconteceu de alterações. E ele nota, algumas coisas saíram interessantes, outras saíram um desastre total, né? São os efeitos borboletas mesmo, uma pequena alteração ali pode causar tufões lá no outro lado do mundo, né? E vocês perguntaram cadê os turistas do futuro e não sei o que, né? Então, John Titor tá aí. Ele mandou um oi já. John Titor, que ele veio de um personagem bem curioso que apareceu na internet. Dizem que ele existiu mesmo e usaram esse personagem no anime. Que é um viajante do tempo que tava atrás de uma máquina da IBM e que ele previu algumas coisas. Uma guerra nuclear entre Estados Unidos e a Rússia em 2015 que já passou e outras coisinhas mais. Outras coisas que dá aqui pra citar que são excelentes é o filme que já foi citado, o Interestelar. Ah, sim. Que a premissa não é focar nisso, mas tem uma parte no filme especificamente que isso é muito forte, que eles estão perto de um buraco negro. Sim. E uma outra obra aí que dá pra citar, que eu acho que é uma das melhores também, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, claro. Douglas Adams, ah, sim. Que aí, assim, tratou com um deboche mais perfeito ever, cara. Ó, uma obra que eu gosto, um filme muito bom, acho que vocês dois já devem ter visto, é o 12 Macacos. Ele fala muito de viagem no tempo. Putz, 12 Macacos é muito bom. Ele é um clássico também de viagem no tempo, porque ele é bem interessante, ele mostra assim como a sua mente pode ficar muito perturbada se você acaba fazendo muitas viagens constantes, né, no tempo. Tanto que você acaba confundindo. Se você é um viajou no tempo mesmo, você é só louco, só insano, né? E aí você acaba percebendo que as coisas que ele diz assim, você viajou no tempo, você encontra evidências, cara. É assim, porra, mas ele tá falando a verdade. E depois mostra também que o tempo também é imutável, porque todas as coisas vão convergindo naquela coisa, né? No problema final do... Na verdade, isso por si só já é meio que um spoiler, né? Mas... Não, mas tudo filme. Bem, o filme é velho pra caramba, né? O Doce Macaco. O filme é velho. Só uma coisa, a gente tá falando do filme, não tá falando do seriado horrível que não tem. Não vi o seriado, não sei. Não perca seu tempo, não perca seu tempo. Eu lembrei de um outro agora que também trata de viagem no tempo com um twist muito legal, que é o Undertale. Porque assim, não é exatamente viajar no tempo por si, mas você volta e você refaz as suas ações porque é um jogo que tem noção da sua condição como um jogo. Você salva, dá load no seu save e você salva por cima e as suas ações são lembradas, mas avança e volta várias vezes. Eu acho que mais do que simplesmente ser um jogo sobre viagem no tempo, não é dito nesse nome, mas você consegue explorar essa ideia de ser um jogo com vários save points e você, a história joga você de um pro outro de certa forma e ele lembra do que você fez entre um e outro. Eu achei legal, porque você pode voltar no começo e o jogo vai se lembrar do que você fez. eu lembrei de uma outra obra que é bem legal, é bem engraçada. A Dri já viu, com certeza. Acho que ela vai gostar da referência. Que é o quarto filme do Star Trek clássico, De Volta ao Lar. Esse daí é o filme mais engraçado da série clássica. Porque é o seguinte, o que acontece? Ele mostra como as pessoas do futuro estão lascadas. E há um choque cultural muito grande. Você tava numa missão ali no Star Trek. Depois do 2, que o Spock morreu. Depois do 3, que o Spock reviveu. No Star Trek 4, eles estariam voltando à base, né? Só que no meio do caminho de volta para a base, estava vindo uma sonda lançada há muito tempo do passado, que estava desabilitando todos os equipamentos elétricos existentes no caminho, né? E só existia um jeito de fazer essa sonda conversar e desligar. Você precisava de uma comunicação com um animal extinto, uma baleia. Então, o pessoal, né, da Star Trek, que na verdade não tem Star Trek, né, mas tem os tripulantes, os principais, né, o Capitão Kirk, o Spock, o McCoy, eles acabam fazendo uma viagem pro passado. Eles acabam indo para o nosso tempo presente. E acaba vendo muito esse choque cultural. Como esses caras do futuro ali acabam conhecendo essas pessoas do passado? Sua tecnologia analógica, todo mundo conversando, comidas diferentes, formas, padrões, um monte de criaturas vivas aí, que no futuro elas estavam mortas, as baleias sumiram. Eles precisam pegar uma baleia e levar lá pro futuro, pra fazer com que a baleia se comunique com essa sonda e desligue, cara. É muito legal esse filme. Eu recomendo pra caramba. Tem uma outra série do Star Trek também, que seja que viaja tempo com um plano de fundo. É o Voyager, você tá falando? Eu não lembro no qual que é agora. Mas é um que é antes de ter aliança, sabe? Antes da aliança com os Vulcans? É, não, antes da aliança intergaláctica. Eles já são amiguinhos, tals, mas eles não são iguais, vamos colocar assim. Eu acho que deve ser o Enterprise. Ele é um recentezinho, inclusive, que é bem interessante. Que tem toda essa parada que o Capitão, ele tá com um problema que vem um cara do futuro explicando que, que no futuro tá acontecendo a Guerra Fria Temporal. Olha que conceito maneiro. Olha aí, que louco. Que é basicamente a ideia que tem várias raças que dominaram a viagem no tempo. E como tá em Guerra Fria, em vez de elas irem pro combate direto, elas estão mandando a gente de volta no tempo pra impedir que as raças ou evoluam ou matam os criadores da viagem no tempo, entendeu? É bom, hein? Outra obra que eu gosto bastante, né? Porque eu gosto de Japãozinho, eu vou falar do Kamen Rider Denyo, cara. Esse é o Kamen Rider que fala de viagem no tempo. Porque é complicado falar de viagem no tempo. Aí Kamen Rider tem um monte de estilos, né? E esse decidiu pegar a viagem no tempo. E pra fazer a viagem do tempo, eles têm um trenzinho. Olha que legal, maneiro, né? A referência do De Volta pro Futuro 3, então. Aí o personagem principal, ele tem múltiplas personalidades também, e essa cada viagem no tempo acaba afetando ele, acaba encontrando criaturas, tem que eliminar todas. Mas o mais curioso dessa série é porque é uma série pra criança. Ele explica direitinho o paradigma de viagem no tempo todo, cara, assim, porra, como Japão? Porra, que coisa. Ó, um que a gente tem que citar é o Exterminador do Futuro. Nossa, todas as suas implicações. Menos o último filme. O último filme que saiu foi meio bosta. Não vi, então deixa pra lá. Eu não quis ver. Se não viu, não existe. É, então... Mas é um conceito interessante também. As máquinas querem viajar pro passado pra eliminar a origem da resistência, né? E vai ter que vir a resistência tentando viajar no passado também pra impedir que essas máquinas acabem com esse início de resistência. Então, assim, é bem curioso a parte do primeiro filme, o segundo, até o terceiro. O quarto já é outra linha, outro foco. Tentar impedir a Sarah Connor de ficar grávida. Depois tentar impedir o John Connor. Depois tentar impedir o John Connor de novo, mais velho ainda. É um outro que eu acho que não pode deixar de ser citado. Que esse sim, eu acho que dá pra falar que é o pai da viagem no tempo na ficção, né? Que é o livro que posteriormente foi adaptado pra filme, que tem o nome A Máquina do Tempo, né? Isso, da H.G. Wells. Que no filme o protagonista é o próprio H.G. Wells. Vocês viram o filme mais novo, A Máquina do Tempo? Não vi, eu vi o clássico. Inclusive, a primeira vez que eu vi isso foi vendo na cultura com o Buddy, o cão escritor. Ele conta a história do H.G. Wells e ele é o H.G., o protagonista, enfim. Isso entrega muita idade, mas beleza. No filme, eu não sei, no clássico, me diz aí, Cid. Ele salva a menininha e depois ele não volta pro tempo, ele fica ali no futuro, não é? Ai, eu acho que sim, cara. Faz tempo, cara. Faz muito tempo que eu tinha visto. Então, no livro, ele salva lá a menininha, volta no tempo e fala, vou fazer uma outra viagem pro futuro e é isso aí. E aí ele nunca mais volta. Tem um filme antigo já que eu gostei da forma como ele foi tratado, que é o Em Algum Lugar do Passado. Cara, o jeito de viajar no tempo, ele lembra de uma outra história que a gente citou aqui, mas eu não vou falar qual é, porque spoilers. Mas assim, eu gostei de como que tratou a questão da viagem no tempo de um aspecto muito mais humano. Tipo, não era sobre salvar o mundo, não era sobre mudar a história. Era sobre pessoas, indivíduos, sabe? É um filme de romance muito bonito. Quem não assistiu, por favor, assista. No caso, ele vai pro passado, né? Não é pro futuro. Eu gostei que ele focou muito mais no aspecto humano da coisa do que nos aspectos mais, sei lá, nossa, tem uma pessoa voltando para o passado. Como isso pode foder toda a timeline, entendeu? É legal ter visto isso de outro jeito, de outro lado. Um filme que também a gente tava esquecendo já é o De Volta pro Futuro. Ah, é, porra. Obviamente. É o clássico. Clássico, três filmes aí. Ele apresenta muitas coisas de teorias de física mesmo, né? De viagem no tempo. O próprio conceito da linha paralela, linha contínua, os efeitos dela, causa-consequência, se você agir, afetar alguma coisa, o que, que vai mudar no seu futuro. Ou os equipamentos pra viajar no tempo também, né? O fluxo do tempo. É. Pô, tem um filme que é da Netflix, é um filme da Netflix mesmo, que ele é super interessante sobre viagem no tempo, que chama Ark. Vocês chegaram a ver? Já vi de título. É muito interessante que o plot do filme é o seguinte, você tá num futuro meio distópicozinho, saca? Com problemas, esse tipo de coisa, né? E o protagonista, ele colocou a mão numa bateria, que ela basicamente é uma bateria que se recarrega sozinho em determinados tempos. Então, tipo, a cada 24 horas ela volta a se carregar, ou seja, ele tem uma máquina que gera energia permanente. Aí uns caras invadem a casa dele e acabam mexendo nessa máquina, e quando mexem na máquina, a máquina desregula, e na verdade quando ela reenchia a energia, é que ela fazia a bateria que tava nela voltar no tempo pra usar de novo a mesma energia, entendeu? Quando desregula, o campo expande. Nossa. E eles ficam presos no mesmo dia, várias e várias vezes. Só que conforme vai passando, eles vão começando a lembrar das coisas que aconteceram antes. Isso de viagem no tempo de a pessoa ficar presa num determinado dia também é uma temática bem comum, né? Tem o Feitiço do Tempo, né? Que é o Dia da Marmota. Tem o No Limite do Amanhã também, né? O Edge of Tomorrow. Adaptação do mangá Iron Age Skill também. O Loop no Tempo, né? O Suzumi Haruhi Endless Eight, que você falou. O Loop no Tempo, você tá preso. Todas as ações estão sempre repetidas e parece que vai acabar aquele final das ações e você reinicia tudo. E você não percebe que você tá preso nesse loop. Ou quando você percebe, você não consegue fazer nada pra tirar, sair desse loop. Ah, já que a gente tá falando de quadrinho, sim, tem um aí que não é muito bom, mas pelo menos eu achei uma bosta, tá? Que é o Legend of Tomorrow. O quadrinho ou a série? Não sei. Não lembro qual eu vi algum. Ah, a série é farofona, mas pelo que eu vi, eu achei legalzinho. Podia ser muito pior. Pô, vocês falam de quadrinhos, eu lembrei do Flashpoint também, de viagem no tempo. Nossa, que triste. Ai, que... O Flash só faz cagar a linha do tempo, né? E o pior é que ele nunca aprende, cara. Ele é o merdeiro da DC. É assim mesmo, cara. É assim mesmo. Putz, lembrei de uma outra obra, Odin. Cara, você vai gostar desse... Tokio Kakeru Shoujo. Pô, verdade, Tokio Kakeru Shoujo é muito bom, velho! Caramba! A garota que pula no tempo, pô... Dri, você assistiu? Você assistiu? Ainda não, tá nos planos também. Você vai adorar, porque assim, a menina ela descobre que ela tem o poder de viajar no tempo, saca? E ela usa das melhores formas possíveis que eu provavelmente ia usar, do tipo... Ah, eu tô com vontade de comer macarrão. Ah, a gente comeu macarrão na quarta. Eu vou voltar pra quarta-feira passada. Gente, é o jeito de se usar a viagem no tempo. Eu já gostei dessa menina. Eu obviamente ia fazer coisas desse jeito. Com certeza, valorizei muito agora a postura dela. E esse filme é feito por um diretor muito bom que eu gosto, Mamoru Hosoda. Ele fez, ó, Summer Wars, por exemplo, Wolf Children, por exemplo, The Boy and the Beast, né? O Bakemono no Ko. Dá pra falar dele futuramente também. O que vocês fariam se vocês pudessem viajar no tempo no máximo 3 vezes? 3 coisas que vocês fariam. Pro passado ou pro futuro? Tanto faz? Tanto faz. Eu compraria ações da Google pra começo de conversa. É uma boa. O que mais que eu faria? Mas como eu não sei mexer no mercado de ações, eu apostaria na Mega Sena. É, também é um bom apostaria começo, na Mega Sena. Eu só ia fazer coisas pra me dar dinheiro, porque quanto menos eu mexer com pessoas ou com eventos históricos, menos merda eu causo. Então eu ia ficar na minha, ia ficar quietinha, só enchendo o bolso mesmo, porque é o que nós temos pra hoje. Tem duas coisas que eu gostaria muito de fazer. Eu queria voltar no tempo pra ver um show do Queen. Justo. Porque, puta que pariu, a única vantagem que o Sage tem de ser velho, ele pôde ver um show do Queen. Não que ele tenha visto, mas ele teve essa possibilidade. Nós não tivemos. Eu lembro um pouco. Nós não tivemos. E eu vou falar a verdade, minha alma é mais triste por causa disso. Não te culpas, eu entendo. E eu iria voltar no tempo, na época que inventaram o Bitcoin, e comprar os... comprar os Bitcoin da época lá que o pessoal tava querendo vender. Eu deveria ter embarcado na parada do Bitcoin também. Enfim. Odri, você tem noção? Tem uma história lá do Bitcoin. Tem duas histórias do Bitcoin, né? Que uma é o seguinte. É um cara que ele queria vender, tipo, 5 mil Bitcoins por 50 dólares. Certo. Que hoje daria aí alguns milhões, tá? Uhum. Só pra você ter ideia. E tem um outro cara, que é a história da primeira compra do Bitcoin, que ele gastou aí coisa de 15 mil Bitcoins pra comprar uma pizza. Não tem uma história também do Bitcoin do cara que trouxe no computador, e o computador dele foi parar no meio do lixo, um lixão ali, e tem milhões de dólares de bitcoins lá no enterrado num lixão, não sei em que país, cara. Se essa aí for verdade, esses bitcoins estão perdidos. Ninguém nunca mais vai ver esses. É. Já era, enfim. E você, Seiji, o que você faria pra voltar do tempo? Não sei. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa muito mais rancorosa, eu me vingaria, cara, de algumas pessoas. Olha só, não. Deixa pra lá. Não, mas ó, eu queria mais é dinheiro, tá doido? Vamos postar na Mega Sena, ser legal. Ver algum show também. Ah, e se eu pudesse viajar no futuro e ver o final de algumas coisas que eu gostaria de ver, tipo o final de One Piece com uma capa essa merda, final de Detetive Conan como vai acabar essa merda. Você sabe que o final de One Piece é o Oda morrendo, né? Não fala isso, eu fico deprimido. Eu conheço uma pessoa que vai se matar se for ouvir essa notícia aí, o Jim, cara. Pensa comigo assim, Seiji, o Oda é um cara foda, tá escrevendo mangá há não sei quantos anos, quase nunca falha, certo? Esse cara tá se matando aos poucos de trabalhar. É, eu gostaria de ver o final disso, cara. Eu não gostaria que demorasse uns 20 anos. Ai, gente, que horror. Então, agora eu vou finalizar. Então, galera, tá começando aqui o podcast de Viagem no Tempo. Usou de novo essa. Cara, o Jim, você tá viajando no tempo demais, porra. Na verdade, não é que o Jim tá viajando no tempo, ele é que nem aquela personagenzinha do Steven Universe que consegue ver 5 segundos no passado. E é isso aí, galera, é isso aí. Peraí, eu me perdi, calma aí, tipo. Toma, viajante do tempo, vai ficar confuso assim, bem feito. Então, aqui quem fala é o Jim, e muito obrigado por ter visto, ouvido o nosso podcast. E é isso aí, né, eu acho que... Não sei. Você pode viajar no tempo com uma pequena ferramenta aí mágica que chama Replay. Vai lá, até mais, tchau, tchau. É, viajantes do tempo que estiverem escutando a gente eventualmente, por favor, falem pra gente se o futuro tá essa bosta que a gente imagina que vai estar, tá, beleza? Beijos, até mais. E fale como foi o futuro do Projeto X, por favor. Agradeço, valeu, falou e tchau. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é o Ether. Começamos mais um Caixa de Entrada, voltando finalmente depois de uma pequena pausa, né, pro podcast de aniversário. Então esse Caixa de Entrada vai estar um pouco acumulado, né? E pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via não sei por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, o e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a gente na nossa fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e também no nosso grupo do Facebook, em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E sigam a nossa hashtag no Twitter, em @projetoxpodcast. Recadinhos, recados. Nesse período, né, desde que saiu a última caixa de entrada, saiu então o Expresso Cast número 26, sobre objetos mágicos, armas, e o Expresso Cast número 27, o final do CBLOL. Links na postagem, galera. Ah, tem o Projeto X Playlist 96 da Músicas da Disney, parte 1, e o Projeto X Playlist 97 do Insert Songs de Animes, parte 2, no qual eu fiz uma aparição junto com o Seiji. Sim, lembrando mais algumas músicas que tocam dentro dos animes, né? Maravilha, ficou legal. Links também na postagem, galera. Yeah, yeah, yeah. Bom, agora vamos começar os nossos e-mails. E-mails. Feedbacks de vários podcasts. Ah, sim. É. O nosso primeiro e-mail é do Gian Calisto. Espero ter lido seu nome certo, amigo. Olá, pessoal. Tudo bem? Acabei de ouvir o podcast sobre a série Persona e achei incrível esse cast. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desses jogos de forma apropriada e tendo base na psicologia envolvida na mesma. Muito foda. Eu gosto muito dessa franquia e também do Shin Megami Tensei. Até então eu consegui jogar os Persona 1, 3, 4 e 5. Meu vício foi tanto que eu zerei o P4 duas vezes e o P3, tanto o modo Journey quanto o The Answer. Eu ainda estou no processo de zerar o The Answer, mas bom, a gente segue firme. Duas vezes também. Infelizmente o P5 só deu pra fechar uma vez. Tive que vender o PlayStation 3. Meus pêsames, meu amigo, meus pêsames. Que tristeza. Espero que a Dri tenha conseguido jogar esse. Estou esperando ansiosamente o podcast sobre o Shin Megami Tensei, em especial sobre o Nocturne. Opa, opa, ali, Yatra, ali. É, esse aí, então já vi que o pessoal já tá esperando bastante coisa. Vou caprichar então na pauta e nas pessoas que vão estar lá no podcast. Apesar de não ter zerado o jogo, acho o mesmo incrível, tanto pelo desenvolvimento da história, quanto pelos seus finais, em especial pelo final True Demon. É, falaremos bastante desse quando chegar a hora. Gostaria de pedir que vocês faça um podcast individual sobre cada um dos personagens, se possível. A trama dos jogos é muito boa pra não ter um episódio pra cada um deles, ainda mais o 4, que é o meu preferido. Ixi, é difícil, acho que não rola. É, o problema é que a história é boa, mas análises podem ser um tanto quanto chatas. Então, é, a gente pode ver o que a gente faz, assim, talvez um formato diferente, mas a gente vai anotar aqui a dica. Ficou grande e-mail, mas espero que seja lido. Obviamente. Uhum. E meu social link preferido são do Hierophant, a Empress no P3, Sun Injustice no P4 e a Priestess Star no P5. É, a Star no P5 eu concordo, a Star é bem legal, mas eu gosto muito da Fortuna também. E abraços, muito obrigado, Gian Calisto. Muito obrigado. E abraços. Valeu. O próximo e-mail, é, na verdade, são dois, né, que foi escrito pelo Rui Carodi. Ele mandou um falando da teoria da conspiração e o outro do aniversário. Mas vamos ler todos eles de uma vez. Bom, o primeiro e-mail dele começa assim: olá, pessoas que sabem. Acho que a primeira teoria da conspiração que tive contato foi pensada por mim mesmo quando era pequeno. Vamos lá. Eu não entendia como minha mãe sabia que eu tinha gasto dinheiro na cantina da escola, e vendo que todas as notas tinham aquela fitinha preta no meio, associei que cada vez que usava o dinheiro, esta fita enviava um sinal para minha mãe. Hoje sei que isso é absurdo. Quem recebe uma mensagem de dinheiro que a gente gasta é o FBI. Exatamente. Coisa. Uma das teorias que gosto é a que fala sobre a evolução da humanidade. Vamos ver. A sociedade tende a ser mais tecnológica conforme avança. Para a inteligência artificial, o tempo é um conceito irrelevante. E, por fim, a Terra está no local da galáxia sem outras civilizações tecnológicas por perto. Estes fatos levam à conclusão óbvia que os robôs alienígenas forçaram a evolução do homem para que este produzisse inteligência artificial, a qual poderá fazer contato e ser útil a outras civilizações. Elaia! Maravilha! Assim que conseguimos produzir uma máquina realmente inteligente, poderemos ser descartados. O que explica por que fazemos tanta burrice só por não entendermos uns aos outros. Já é um mecanismo de autodestruição implantado em nossa espécie, para evitar contratempos aos nossos computadores. Isso explica tanta coisa. É, mas também entra uma discussão tanto quanto filosófica aí. Com certeza, cara. É, essas questões de metafísica é complicado, né? Deixa pra lá. Bom. Sim. Eu também tenho evidências incontestáveis que o destino de nossa história é resultado de viajantes do tempo que implantam agentes secretos em pontos específicos da humanidade para direcionar o resultado de nossa sociedade. Mas não posso falar mais sobre isso, pois este e-mail pode estar sendo rastreado. É, sinto muito, cara. No mais, felicidades, alegrias, paixões de naves e tchau. Porra, Rui, que viagem a sua, cara. É, que... Olha, se for realmente os agentes que foram implantados ao ponto específico da história da humanidade, espero que não tenha sido um agente que foi implantado pra eleger a situação política do mundo hoje. Porque, olha... É, o mundo tá uma merda. O mundo tá uma porcaria. Ah, Bom, então esse foi o primeiro e-mail do Ricardo. O segundo e-mail, como já disse, falando sobre o podcast de aniversário, ele fala aqui: olá, pessoas do Projeto X, espero que estejam bem e felizes. Eu gosto muito do seu programa, e agora que vocês fazem 5 anos, eu realmente queria fazer algo especial e legal para vocês. Quando eu vi o Mug fazendo aquela introdução, fui me lembrando de várias gravações que eu vi ao longo do tempo, e como elas me deixaram feliz. Então pensei que fazer uma gravação com algumas músicas que gosto seria algo legal e que poderia ser divertido de se ouvir. E aí, o que que ele, o Rui, fez? Ele gravou uma playlist e mandou pra gente. E assim, ó, eu vi a lista de músicas dele e eu pensei, velho, na boa, vou chamar esse cidadão pra gravar uma playlist, pô. Porque tá legal pra caramba a lista musical do Rui. Eu gravei mesmo a playlist com ele. Olha só, então a próxima playlist vai ser a playlist que vai estar o Rui, olha só. Na maior cara de pau, mandando uma playlist pra gente deixar no site. Ah, essa aí é uma boa, hein? Então, por isso eu deixei na proposta também na gravação, e já falou agora, se a galera também tiver ideias de playlist e quiserem gravar, tem então a playlist de vocês, uma lista musical que vocês querem gravar, manda por e-mail pra gente. A gente dá uma lida e aí a gente faz o convite, se for uma lista bem maneira, for uma lista bem legal, né? Vocês vão vir na próxima playlist, então, a participação do Rui, a seleção musical dele. Então, já deixa esse convite aí pra galera. Façam isso, por favor. Ajudem o pessoal a montar o estoque aqui da playlist. Né? Estamos precisando aumentar esse estoque. Mas então, valeu, Rui, por esses seus e-mails aqui. Então, cara, muito obrigado, valeu e até uma próxima vez. E o nosso próximo e-mail é do Rodolfo Alves, o qual ele comenta um pouco sobre a análise que eu e o Jim fizemos sobre o CBLOL. Bom, vamos lá. Olá, aqui é o Rodolfo Alves, 26 anos, Rio de Janeiro. E aí, cara? Bom, houve uns erros nesse cast e outras análises um pouco contestáveis. Well, estamos abertos a correções. Vamos lá. A PEN não foi representante nos dois últimos anos. Representantes foram a Kabum em 2014, a PEN em 2015, a INPS em 2016 e agora a T1. Ok, a gente não lembrava, a gente não lembrou da Kabum e também não lembrou da INTS, mas não tá totalmente errado porque ela foi representante em 2015. A gente não sabia, realmente, em parte minha culpa, que a gente meio que reuniu bem rápido logo depois do coisa, a gente não fez uma pesquisa tão detalhada e faz pouco tempo que eu acompanho o CBLOL, mas obrigado pela correção e fica aí. Outra coisa errada foi que a transmissão do Esporte TV foi completa e não parcial como foi dito. Novamente, a gente não tem acesso ao Esporte TV imediato, então a gente suspeitou que tivesse sido parcial de acordo com uma das fontes no qual a gente consultou imediatamente. Quanto às análises, a PEN perdeu na rotação de mapa e nos drafts. Nós achamos que perdeu mais foi na rotação de mapas, por isso que a gente fez a análise que a gente fez. E não só em skills individuais. O fato que o jungler da PEN jogou abaixo do esperado, mas o maior problema foi deixar a Tristana open, porque o personagem está quase desbalanceando o jogo. Eu concordo, mas a Caitlyn tá tão forte contra a Tristana e, apesar de tudo, a Tristana não é invencível. O problema mesmo, eu acho que na questão mais do que foi do campeão, foi o, como você mesmo falou e a gente comentou, foi rotação. O time da PEN não tava conseguindo saber onde posicionar a defesa e não tava sabendo direito como pressionar, porque você tinha tanto o Vert quanto a Tristana levando torres, então eles não sabiam pra onde ir, não sabiam quem parar. E faltou liberdade pro Mylon jogar com assassinos ou com Renekton, que o mesmo domina com maestria. Bom, eu não posso falar sobre isso porque eu não conheço o host de Champions do Mylon, mas... E faltaram picks de game change pros suportes. Ah, os suportes em si foram até aqui muito bons. O Brown foi uma boa escolha. Bom, não vou me estender muito porque a galera já deve estar boiando nesse meio. Bom, talvez o Sage, né, Sage? Eu tô, cara, não entendendo nada. Perdão. Mas agradecemos muito o Rodolfo por ter apontado os erros. E realmente foi um serviço nosso termos falado tão mal. Da próxima vez nós vamos fazer um nosso próximo jogo, principalmente porque pretendemos voltar a fazer sobre isso durante o Mundial. E então nós vamos ter uma análise um pouco melhor. Mas muito obrigado, Rodolfo, novamente, e um abraço. Muito obrigado, Rodolfo. Continua mandando e-mail, por favor. E o último e-mail aqui é do Rafael HQ, um e-mail bem curtinho. Ele fala aqui, ó: olá, pessoal do PXP, mais um tema que eu não esperava, teoria da conspiração, né? Nunca liguei muito para esse negócio de conspirações, embora já tenha conhecido em minha vida pessoas que acreditam nos Illuminati e afins. Ah, quem nunca? Quem nunca? A única teoria de conspiração que eu meio que acredito é que alguns criminosos condenados à morte, na verdade, não são mortos, e sim levados para um laboratório para servir de cobaia humana. Que tenso, cara. Sinistro esse negócio. Sobre o podcast de aniversário, estou no aguardo de um Projeto X de Projeto X. Cara, esse filme, o Projeto X, todo mundo fala pra gente falar de alguma vez. Falaram que ele não é bom, eu nunca quis ver ele, então não sei se rola ainda um dia. E parabéns pelos 5 anos de podcast. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pelo desejo de aniversário. Muito obrigado. Continua mandando e-mail. E valeu. E agora nós vamos mandar nossos abraços pro pessoal que... Tanto comentar. comentários. Comentando e etc. Vamos mandar um abraço pra Bruno Assis, Rui, Rafael Rodrigues, Rafael Taira, William Moraes, Francisco Wolf Santana Júnior, Rafael HQ, Cami, Bruno Trajano e Rodolfo Alves. Muito obrigado, galera, que mandou comentários pra gente. Valeu pra todo mundo. Muito obrigado por esses 5 anos aí pra gente que acabou de ter. Mais um ano que vai vir. Ai, cheio de coisa, cheio de enrolação. Espero que fiquem conosco pelos próximos 5 anos ainda por vir. Mais 5 anos? Ai, meu Deus. É, meu Deus do céu, mais 5 anos de labuta, Sage. Ah, não, mais 5 anos de serviço escravo. É, espero que o site ganhe dinheiro até lá, cara. Né? A gente pensa em algumas coisas, quem sabe. Ok, valeu, galera, muito obrigado. Valeu, galera, muito obrigado e... Falou, até. Tchau, tchau.